Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de nós. Caros ouvintes, uma vez mais o programa Lux Esotérica retorna ao ar para continuar aqui os nossos estudos sobre as cartas dos mestres de sabedoria, os excertos que tratam exatamente das grandes qualidades sobre as quais nós podemos meditar, nós podemos refletir e assim, caros ouvintes, procurar nos melhorar cada vez mais. São 12 virtudes que este livro traz, caros ouvintes, que começa com o altruísmo e a segunda dessas virtudes é a compaixão, que nós com certeza vamos começar a falar já no segundo bloco do nosso programa de hoje. Nós já vamos começar a falar da compaixão, mas enquanto isso vamos continuar falando do altruísmo. Virtudes, caros ouvintes, que nós precisamos buscar dentro dos nossos corações. Muitas pessoas acreditam que as virtudes vêm de fora para dentro e nós podemos aprendê-las nos livros ou através dos instrutores, dos professores, mas na verdade, caros ouvintes, a virtude brota de dentro de nós mesmos. Os nossos espíritos, as nossas almas são cheios de virtudes, pois durante muitas encarnações, através da experiência que cada uma das encarnações nos legou, com certeza o nosso eu superior está cheio de boas qualidades que nós precisamos deixar aflorar na nossa natureza. E quando nós vemos pessoas errando no mundo, caros ouvintes, e isso vai ser o foco do trabalho quando nós falarmos da compaixão, nós temos que ter realmente uma enorme compreensão com as pessoas, porque com ela só pode estar acontecendo duas coisas. Ou a pessoa está completamente fechada para o seu eu espiritual, não está em conexão com a sua espiritualidade, ou então é uma alma nova que ainda não amealhou dentro do seu ser as qualidades que acabam se manifestando aqui na Terra. Pois quando uma pessoa é uma alma antiga, quando através das experiências que obviamente não aconteceram apenas no reino humano, mas também no reino animal, no reino vegetal, nos reinos ainda mais toscos e limitados da matéria, todos nós colhemos um grande buquê, caros ouvintes, de experiências e de sabedorias. Mas quando o ser humano é jovem, quando a alma é jovem, então, ao invés de manifestar aqui na Terra um bom caráter, boas inclinações, o indivíduo, por ter esta lacuna tão grande dentro de si mesmo, então, infelizmente, ele fica livre para cometer grandes desatinos que a pessoa sequer ela sabe se ela está fazendo bem, se ela está fazendo mal. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Como bem abençoou o Mestre Jesus aos seus algozes quando o pregavam à cruz, quando o crucificaram entre os ladrões, Jesus, ao invés de reclamar, ao invés de maldizer aqueles que o puniam injustamente, ele os abençoou dizendo: Pai, abençoai a estes, pois eles não sabem o que fazem. E é isso, caros ouvintes, que acontece também conosco. Quando nós não estamos abertos para as nossas vibrações interiores, quando nós estamos voltados muito para o nosso lado exterior, infelizmente nós não estamos sensíveis àquele perfume da nossa natureza espiritual que torna realmente a vida mais doce, mais suave e permite com que nós suportemos todas às dificuldades. Então, caros ouvintes, nós temos que estar realmente atentos ao que acontece ao nosso redor, porque nós temos que procurar sempre dar espaço para a nossa natureza mais profunda. Mas vamos aqui às últimas frases do livro Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, que tratam da qualidade, do atributo que nós temos tratado com vocês desde o primeiro dos nossos programas e que realmente é algo que nós precisamos desenvolver, o altruísmo. Então, caros ouvintes, vamos aqui a mais algumas frases dos Mestres de Sabedoria falando sobre o altruísmo. Então, mais algumas frases do Mestre Kutumi, que nas suas cartas escreveu o seguinte: o escopo do filântropo deveria ser a iluminação espiritual de seus semelhantes. E quem quer que trabalhe desinteressadamente com esse objetivo, coloca-se necessariamente em comunicação magnética com nossos xelas, ou seja, com os discípulos dos mestres, e conosco mesmo. E aí, caros ouvintes, uma dica muito importante do mestre: se nós quisermos nos aproximar dos mestres de sabedoria e dos seus discípulos, caros ouvintes, os nossos atos filantrópicos devem ter esse objetivo realmente da iluminação espiritual. Pois muitos tipos de ajuda diferente podem ser dados aos homens, pois a miséria humana realmente é muito grande. Nós podemos vestir o homem, nós podemos educar o homem, podemos ensinar-lhe a trabalhar, podemos ensinar uma profissão, podemos ensinar conhecimentos, mas nenhum tipo de ensinamento é mais profundo e mais útil do que aquele que faz a pessoa se lembrar do que realmente ela é, um ser espiritual. E mesmo quando nós estivermos alimentando os nossos semelhantes, quando nós estivermos cuidando da sua saúde, das suas chagas, que são realmente muitas, nós sempre devemos ter no fundo da nossa mente, ouvintes, uma preocupação de enxergar o ser humano como um ser espiritual, pois de uma forma ou de outra, isso estará provocando o desenvolvimento das qualidades espirituais dentro dos indivíduos. Nós temos que ajudar o ser humano a pensar por si mesmo e, principalmente, nós temos que desenvolver em nós mesmos a percepção do que é espiritualidade, pois a maior parte dos ensinamentos que nós passamos para os outros é pelo exemplo. Então, o que nós fazemos no nosso cotidiano, que os nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, nossos convivas dentro do nosso meio social percebem, são aqueles atos cotidianos que nós diariamente fazemos. Se nós quisermos realmente conhecer uma pessoa, nós temos que perceber quais são as coisas que elas fazem diariamente, pois não é possível, ouvintes, apenas avaliar uma pessoa por algum momento isolado, onde uma pessoa pode fazer uma coisa altamente positiva, pode realmente ajudar muita gente, mas isso de nada adianta se no seu cotidiano ela é uma pessoa mesquinha, uma pessoa fechada em si mesmo. Também não podemos avaliar uma pessoa corretamente se num determinado dia de muito estresse, de muito corre-corre, a pessoa totalmente fatigada, uma pessoa pressionada, pode cometer um erro, um deslize, e aí muitas pessoas realmente fazem aquilo que fizeram com muitos mestres no passado. As crucificam simplesmente por algum algum escorregão que a pessoa dá num determinado ponto da vida da pessoa. Nós temos que acompanhar uma pessoa no seu cotidiano para ver realmente se ela pratica no seu dia a dia os preceitos que ela prega, os preceitos espirituais que nós conhecemos. E aqueles que são mais esclarecidos, que obviamente alimentam não só o corpo, mas também se preocupam em alimentar a alma dos homens, estão se aproximando rapidamente do contato, caros ouvintes, com os grandes seres que presidem a evolução da humanidade, que nós chamamos de mestres da sabedoria e da compaixão. Mas antes de entrar em contato com eles, nós necessariamente teremos que entrar em contato com os seus discípulos, que obviamente são muito mais numerosos do que os próprios mestres. Provavelmente sobre esse planeta existam mais de 500 mestres de sabedoria que obviamente já ultrapassaram o nível humano, já são adeptos às secas, ou seja, já não tem mais o karma do homem comum, mas eles passaram para um nível de liberdade que nós um dia, quiçá, vamos conhecer muito bem, caros ouvintes. Então, esses 500 mestres têm que fazer um trabalho muito grande, têm que se desdobrar e, obviamente, eles não podem fazer isso sozinhos. Eles fazem isso, colocam em prática as suas ideias através dos shelas, como é mencionado aqui nesse texto. O shela, na verdade, ele é um posto avançado da consciência do mestre. Nós tivemos aqui a oportunidade de discutir isso com minúcias quando nós comentamos para vocês aqui o livro Os Mestres e a Senda. Então eu recomendo àqueles que têm interesse nesse assunto que procurem aí nas descrições dos programas que nós fizemos sobre os mestres e a senda, e vocês vão verificar que os verdadeiros discípulos aceitos dos mestres, né, depois de ter passado pela provação, depois de terem ser aceitos, eles ficam unidos magneticamente com as auras dos mestres e eles podem realmente transmitir muitos conhecimentos, pode transmitir muita bênção, e a bênção do mestre é uma das coisas mais fantásticas, uma das atribuições mais fantásticas que os shelas, os discípulos dos mestres, podem fazer. E praticando a filantropia com objetivo espiritual, ouvintes, nós estamos nos aproximando realmente desses discípulos, desses shelas e com certeza dos próprios mestres. E como eles mesmos dizem, se nós quisermos um dia sermos nós mesmos discípulos desses mestres, nós temos que fazer obras dedicadas e ao mestre como nós estivéssemos realmente já conectados com ele. Porque não é o mestre, caros ouvintes, que escolhe o discípulo. É o discípulo que escolhe o mestre e tem que fazer por onde se aproximar dele. Então vamos a mais uma frase aqui do Mestre Kutumi, onde ele comenta um outro aspecto. E o mestre diz o seguinte: sua clarividência é um fato, sua escolha ao discipulado é outro. Por mais bem dotado que seja e psicologicamente para responder a essa escolha, a não ser que se mostre possuidor de altruísmo físico e espiritual, o shela, quer escolhido, quer não, tem que perecer como shela durante o longo percurso. E essa, caros ouvintes, é uma das mais duras realidades daqueles que se aproximam dos mestres, pois a bússola que os mestres seguem, caros ouvintes, de uma forma inarredável, é a lei ou as leis espirituais imutáveis do universo, caros ouvintes. Então, eles obviamente observam se aqueles que pretendem ser discípulos são verdadeiramente altruístas, se eles estão focalizados em auxiliar os semelhantes seres humanos. Aquele que se aproximar de um mestre com um objetivo egoísta de obter poderes, de obter favores, ou até mesmo a distinção de ter contato com o mestre, então a aura desse indivíduo fica impregnada de cores densas, de cores escurecidas, e o mestre logo percebe que aquela pessoa, na verdade, ainda não tem a clareza de mente que se tem um retrospecto na sua aura, onde a pessoa está preocupada ainda só com ela mesma. São de pessoas altruístas, ouvintes, que os mestres precisam. E o longo percurso que um discípulo do mestre tem que percorrer até que ele se torne ele mesmo um mestre é realmente cheio de provas. Então, por isso que o mestre diz que quer o discípulo seja escolhido ou não, porque o mestre, quando ele admite um discípulo, ele se liga com ele durante muitas encarnações. Então, nós podemos já ser discípulos de algum mestre e não tê-lo encontrado ainda nessa vida. Então, por aquilo que pode parecer um acaso, então o mestre procurará o indivíduo naquela encarnação, se ele já tiver tido um contato anterior com o mestre. E aí parecerá que o mestre é que está escolhendo aquele discípulo. Na verdade, cada um de nós um dia vai escolher um mestre que esteja em consonância com as nossas energias, e como os próprios mestres nos instruem, nós iremos forçar o contato com os mestres, pois eles também dizem que a cada passo que o discípulo dá em direção ao mestre, nós forcemos que o mestre dê 2 passos em nossa direção. Mas como o mestre está numa vibração muito alta, esse passo nosso para cima, obviamente que é muito mais difícil do que os 2 passos que o mestre tem que dar, obviamente, para baixo, para entrar em contato conosco. Mas essa é uma lei também imutável, caros ouvintes, mas o altruísmo, que é o que nós estamos enfatizando aqui, é importantíssimo. E aquela famosa frase, ouvintes, que é uma realidade oculta, funciona aqui também. Quando o discípulo está pronto, o mestre realmente aparece. Nós temos que estar atentos para quando isso acontecer nas nossas vidas. E mais uma frase do mestre Kutumi, dizendo o seguinte: sublimemente altruísta, ele imerge sua personalidade na causa, sem olhar para os desconfortos, nem para o vilipêndio pessoal injustamente assacado contra ele. Este é um comentário, obviamente, que o mestre Kutumi faz com relação a algum de seus discípulos, pois aqueles que são verdadeiros discípulos sempre estão se dedicando a alguma causa que está sendo patrocinada pela grande fraternidade branca, pela fraternidade dos mestres da sabedoria. E essas causas são muitas, caros ouvintes. Apesar de todas terem lá na frente um objetivo espiritual, a fraternidade branca incentiva aqueles que trabalham nos campos mais diversos da atuação humana. Existem discípulos dos mestres que são cientistas, há discípulos que são políticos, há discípulos que são economistas, que são militares, que são pessoas que trabalham nos campos de atuação mais comezinha que nós nem podemos imaginar. Existem discípulos dos mestres de sabedoria atuando nos mais diversos campos. Mas nós temos que compreender que esses discípulos estão totalmente imersos nessas causas que os mestres, obviamente, informam esses discípulos que eles precisam ajudar aos mestres a obter o sucesso nessas causas. E jamais pensando em si mesmos, então nós podemos ver quão comum é na vida desses discípulos que eles sejam pessoas perseguidas, pessoas incompreendidas, porque normalmente eles estão tentando introduzir algum conhecimento novo, uma nova compreensão, e isso é a coisa mais mal compreendida no seio da sociedade humana, pois as pessoas preferem, obviamente, a inércia do que terem que pensar a respeito das coisas. Então, os mestres, obviamente, através dos seus discípulos, procuram desenvolver coisas novas na humanidade e, infelizmente, os discípulos têm que padecer esse vilipêndio, como o mestre diz, que, obviamente, são injustamente atacados, são vilipendiados por trazerem essas novas informações. Então, obviamente, que nós poderíamos dar infinitos exemplos a esse respeito, como nós já falamos do Mestre Jesus, que obviamente foi assassinado brutalmente, ou como a própria Madame Blavatsky, que fez esse contato maravilhoso entre o Mestre Moria, o Mestre Kutumi e a cultura ocidental através dos seus escritos. Ela também foi perseguida incansavelmente, foi processada, tinha que se mudar de cidade para cidade, quase como se fosse uma cigana, para não ficar recebendo esses ataques e ainda mais as más vibrações que realmente a alcançavam. Mas tudo isso, caros ouvintes, é algo conhecido. Mas vamos agora a uma frase aqui do Mestre Moria, que nos diz o seguinte: apenas percebestes até agora a luz de um novo dia. Podereis, se o tentardes, ver com a ajuda de Kutumi o sol do pleno meio-dia, quando ele atinge o meridiano. Tendes, porém, que trabalhar para isso. Trabalhar pela difusão da luz em outras mentes, através da vossa. Esse é um conselho que o Mestre Moria transmitiu a um dos seus discípulos, e isso está registrado em cartas que, como eu já disse, estão lá no Museu Britânico de Londres. Não é um material canalizado, caros ouvintes, é um material da própria pena dos mestres de sabedoria. Pois esse discípulo, ouvintes, começou uma vez mais a ver a luz, e o seu verdadeiro mestre, que era Kutumi, haveria de ampliar ainda mais a sua percepção. Mas o que faz o indivíduo ganhar esse acesso às instruções é o seu trabalho, a sua dedicação, a causa única que servem todos os discípulos, a causa da libertação espiritual, da iluminação espiritual de toda a humanidade. E o Mestre Moria nos diz mais ainda: será que vós, ou antes, eles, jamais verão o verdadeiro significado e explicação desta grande tempestade de desolação que tombou sobre a nossa pátria e ameaça todas as outras, a vossa em primeiro lugar? O egoísmo e o exclusivismo mataram a nossa. Também o egoísmo e o exclusivismo matarão a vossa. E o Mestre Moria, como um grande marajá que atuou no norte da Índia, caros ouvintes, ele tinha uma visão muito clara da derrocada infelizmente, da civilização indiana, com a postura que os dirigentes, que os políticos, podemos dizer assim, com os instrutores também religiosos, com essa visão egoísta e exclusivista, infelizmente, acabaram colocando a Índia numa situação que realmente não é aquilo que ela verdadeiramente merece. Pois a riqueza espiritual da Índia não está de acordo com a pobreza reinante e a confusão realmente que nós vemos que é aquele país até os dias de hoje. Em outras épocas, a Índia foi muito mais organizada e tinha realmente uma riqueza e uma equanimidade muito mais de acordo com a sua filosofia espiritual. Então nós vemos que esse país, que tem tantos milênios de história, também está em desenvolvimento. Não chegou ainda no aperfeiçoamento. Então ele alerta para que, se o egoísmo e o exclusivismo matam a felicidade e as condições de vida do povo indiano, cada um de nós, nos nossos países, caros ouvintes, temos que estar atentos para que isso também não derroque, não destrua a nossa própria sociedade em qualquer nível que seja. E o mestre Kutumi complementa com chave de ouro esse estudo do altruísmo, dizendo o seguinte: deveis viver com e para os outros homens, não para vós e convosco mesmo. Esta é, caros ouvintes, a grande lição, o grande lema que os mestres comunicam aos seus discípulos: viver com e para o nosso semelhante, e não para nós e conosco mesmo. Ou seja, o verdadeiro discípulo dos mestres, aquele que pratica realmente o altruísmo, vive para o benefício do nosso semelhante. Porque o semelhante somos nós mesmos, ouvintes. E se nós percebermos bem, é isso que todos os mestres realmente instruíram. E para a nossa felicidade, nós aqui estamos ecoando essas ideias e termina aqui as nossas considerações sobre o altruísmo. E já no próximo bloco nós vamos começar a falar de uma outra grande qualidade humana que é muito necessária na vida espiritual, que é a compaixão, caros ouvintes. Então espero que vocês nos continuem acompanhando. Agradecemos aí essa grande audiência daqueles que estão chegando à nossa sintonia aqui na Rádio Esotérica FM nesse instante. Agradeço muitíssimo o carinho, o prestígio, a audiência de todos vocês que estão ao vivo aqui comigo e também de todos vocês que estão nos acompanhando a qualquer momento nas gravações e também nos discos que são distribuídos com esse programa. Nós vamos fazer um intervalinho, caros ouvintes, e voltaremos dentro de 3 minutos aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, muita sensibilidade musical e também sabedoria para a sua alma. Isso que traz a Rádio Esotérica FM diariamente durante todo o dia. E aqui às noites o nosso programa, o Lux Esotérica, buscando trazer aqui o lado sabedoria da nossa programação. Uma vez mais agradecemos a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo, dando um pico de audiência aqui durante as noites. E também a você, caro amigo que está nos ouvindo aí pela sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, aos nossos associados, agradecemos muitíssimo sempre o apoio. E você, caro ouvinte, que quer nos ajudar, se converta aí num associado da Levir, com uma pequena semestralidade você estará nos ajudando aqui a manter essa transmissão realmente totalmente dedicada a espiritualidade, praticando com vocês os princípios da nova era, da era de Aquário. Mas vamos continuando aqui o nosso estudo, caros ouvintes, chegando até as frases dos mestres que nos vão falar sobre a compaixão. E esse capítulo do livro é inaugurado aqui por uma frase do mestre Kutumi, que diz o seguinte: o dever do filântropo é trabalhar com a onda e ajudar seu impulso para diante. É isso, caros ouvintes, que se requer dos verdadeiros discípulos, dos mestres e aqueles que trabalham pelo bem da humanidade: ajudar a onda evolutiva a seguir adiante. Ninguém, caros ouvintes, pode se imiscuir desse dever de estar realmente auxiliando ao seu semelhante. Pois se nós passamos aqui pela qualidade do altruísmo e chegando à compaixão, nós obviamente vamos praticar muito o altruísmo através dessa qualidade que é a compaixão, que nós vamos comentar mais para vocês. Mas vamos a mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que diz o seguinte. Aliás, essas frases estão à disposição de vocês lá na página inicial da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. Leiam lá as frases de Kutumi ou de Moria sobre o altruísmo, sobre a compaixão. Esse material está gratuitamente lá no site, ou então adquiram conosco o livro Meditações, Excerto das Cartas dos Mestres Sabedoria, no formato de livro de bolso, um precinho bem razoável para vocês terem realmente essas pérolas de sabedoria à disposição de vocês para a sua meditação diária, caros ouvintes. Então, mais uma frase aqui do mestre Kutumi: pois a humanidade é que é a grande órfã, a única deserdada sobre esta terra, meu amigo. E é dever de todo homem capaz de um impulso altruísta fazer algo, por pouco que seja, em prol do seu bem-estar. E aí, caros ouvintes, surge realmente esta grande qualidade que é a compaixão. A compaixão, como nós já falamos algures aí em algum programa nosso atrás, esse programa já é o número de 208 ou 209 aqui, nós já transmitimos realmente bastante coisas para vocês e já falamos das relações de amor que o ser humano tem, que são principalmente três: o amor entre os semelhantes, que é a amizade; o amor elevado ao alto, aqueles seres superiores, a Deus, a tudo que está acima de nós, caros ouvintes, é o amor que se converte em devoção. E o amor, caros ouvintes, que vai para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão, de certa forma, abaixo, que estão sofrendo, que estão necessitados, carentes, é o amor da compaixão. É exatamente isso que o mestre quis expressar quando ele, obviamente, focaliza a humanidade como a grande órfã. Quem não tem compaixão, amigos e amigas ouvintes, por um órfão, por uma criança abandonada, essas que aqui no Brasil, lamentavelmente, nós vemos quase que diariamente essa cena: crianças pedintes nos faróis, muitas vezes abandonadas ou muitas vezes sendo exploradas por pais que não tiveram qualquer planejamento para terem essas crianças, que vivem ao Deus dará, pedindo esmolas, sofrendo, respirando aquele ar poluído que nós temos nas grandes cidades, ainda mais nos cruzamentos, nos faróis de todas as grandes cidades do nosso país, ou então nas esquinas, debaixo das pontes. Não é necessário procurar muito para encontrar homens, mulheres, crianças sofrendo, não simplesmente por serem órfãos de pai e mãe, mas sim porque são órfãos desse modelo socioeconômico que nós, infelizmente, ainda vivemos no mundo. Um modelo de desigualdade que não distribui corretamente a riqueza, que não distribui corretamente a educação, a saúde, os bens a que todos nós temos direitos, porque no século passado nós chegamos a um nível de civilidade, a um nível de humanidade, que existe na humanidade uma carta dos direitos universais do homem, do ser humano. Então, todos os seres humanos têm direito à saúde, têm direito à educação, têm direito a ter uma vida realmente limpa, uma vida honesta, onde ela possa sobreviver e possa se desenvolver. Então, milhares, milhões de pessoas, não só no nosso país, mas em todo o mundo, vivem essa orfandade. E se nós estendermos esse conceito, ouvintes, não só do ponto de vista físico, mas também para o ponto de vista espiritual, realmente, praticamente todos nós somos órfãos. Porque nós nascemos nessa terra e nós chegamos aqui sem um manual de referência, sem um manual do usuário. Então, pouco nós sabemos do que estamos fazendo aqui. E passamos a maior parte da nossa vida realmente tentando ser alguém na vida, tentando sobreviver, mas com um sentimento muito grande de um vazio dentro de nós. E obviamente que é o vazio que só pode ser preenchido com o autoconhecimento e com a espiritualidade. Enquanto nós não estamos plenos dentro do nosso ser, com a nossa espiritualidade, a sensação de que nós somos órfãos, que nós somos abandonados, que esse mundo, na verdade, é um circo de horrores que submete as pessoas a todo tipo de sofrimento, é uma sensação realmente muito pungente, caros ouvintes. Então, a trabalhar pela grande humanidade, a grande órfã, caros ouvintes, é principalmente trabalhar para aliviar todo esse sofrimento. Qualquer sofrimento que nós possamos aliviar. Então há uma passagem belíssima no livro A Voz do Silêncio, de Madame Blavatsky, que diz que nós devemos, jamais devemos deixar que uma lágrima seque perante o sol, sem que realmente essa pessoa tenha um auxílio, um atendimento, porque realmente a humanidade sofre, a humanidade chora, caros ouvintes. Então nós precisamos estar atentos e buscar aliviar esse sofrimento através do nosso trabalho, através das nossas relações sociais, através do nosso círculo de amizades, da nossa religião, da nossa entidade esotérica, espiritualista que nós participamos, mesmo que seja com uma única prece diária, caros ouvintes, voltada para que haja um alívio do sofrimento do mundo, sofrimento das dores físicas, da fome, da doença, das catástrofes que nós vemos que diariamente se abatem. Mas, principalmente, precisamos emitir vibrações para que todos os seres humanos atinjam o autoconhecimento. É óbvio que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas cada vibração que nós fizermos é um auxílio, ouvintes, nessa direção. Se houvessem milhões e milhões de pessoas vibrando assim, com certeza as coisas do mundo já teriam progredido em direção a esse objetivo. E é por isso que o Mestre Kutumi continua nessa linha, em mais uma frase, na segunda frase aqui com relação à compaixão e nos diz o seguinte: pobre, pobre humanidade, faz-me lembrar a velha fábula da guerra entre o corpo e seus membros. Também nesse caso, cada membro dessa imensa órfã, sem pai nem mãe, cuida egoisticamente só de si mesmo. O corpo desprezado sofre eternamente, quer os membros estejam em guerra ou em repouso. Isso, ouvintes, nos faz, obviamente, meditar, nos faz refletir sobre este grande problema do ser humano, que é a nossa tripla evolução aqui nesse planeta. Isso é um tópico importantíssimo de A Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky, que é verdadeiramente a doutrina dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que nós estamos aqui, ouvintes, fazendo uma tripla evolução. Nós temos a evolução biológica, que a ciência tão bem está descobrindo, toda essa questão da genética, a transmissão do DNA e, obviamente, a seleção das espécies, como muito bem percebeu Darwin. Mas dentro de nós existem outras duas evoluções, ouvintes. E o ser humano está muito focalizado nessa evolução exterior. Pois o verdadeiro campo de batalha do ser humano é o verdadeiro campo de Kurukshetra, como diria Arjuna para Krishna, é a evolução da nossa alma, caros ouvintes. O nosso ser psíquico, a nossa alma, a nossa psique, que é quem recebe as informações dos nossos sentidos, que transforma o ser humano num ser cultural, num ser sentimental, que obviamente tem uma existência anímica sobre esta terra. Obviamente que eu acredito que ninguém que esteja me ouvindo nesse momento acredite que seja apenas o corpo que se manifeste aqui. Todos nós, obviamente, cremos que existe um corpo espiritual que está interpenetrando esse corpo físico, o está animando e o está fazendo se movimentar. E é esse corpo espiritual que recebe, ouvintes, a carga dos impulsos do que nós fazemos no mundo. E é exatamente a nossa alma, ouvintes, a nossa psique, quem evolui entre uma encarnação e outra. Então, o nosso corpo, ouvintes, um dia terá fim, e a nossa personalidade, a nossa máscara aqui embaixo da matéria, desaparecerá. Mas dentro de nós existe alguma coisa que é imortal, que não morre junto com a matéria, e ela vai continuar. Então existe uma guerra, caros ouvintes, que é a guerra aqui do corpo e seus membros, como diz o mestre Kutumi, a guerra ou essa dissociação que existe entre a nossa alma e o nosso corpo. Enquanto nós não fizermos do nosso corpo um perfeito veículo para a nossa alma, essa guerra continuará acontecendo. E nós sequer, enquanto essa guerra continuar existindo, nós sequer poderemos saber o que é a terceira ou a primeira das evoluções, que é a evolução da nossa chispa divina. Que é ela, caros ouvintes, a grande testemunha de todo esse processo. Então, nós temos que desenvolver, ouvintes, a compaixão, porque a grande compaixão, ouvintes, que é o amor por aqueles que sofrem, ele pode vir de dentro de nós pela grande compaixão que a nossa alma tem pelo nosso corpo, porque ela deseja, caros ouvintes, se manifestar aqui na matéria. Mas se nós não abrirmos espaço para isso, não pararmos alguns momentos no nosso dia para meditarmos, para realmente orarmos para estar em contato com a nossa natureza interna, então ela não se manifesta e nós ficamos confinados a esse mundo material que é, por si só, muito injusto. E o Mestre Kutumi fala mais alguma coisa aqui no sentido da compaixão. Seu sofrimento e angústia jamais cessam, e quem pode censurá-la, como fazem vossos filósofos materialistas, se nesse perpétuo isolamento e negligência ela descobriu deuses a quem clama sempre por auxílio sem ser escutada? Já que somente no homem há esperança para o homem, não deixarei clamar em vão alguém a quem eu possa salvar. É essa, caros ouvintes, a postura daquele que obviamente pratica a compaixão. Já que somente no homem há esperança para o homem, não deixarei clamar em vão alguém a quem eu possa salvar. Esse deveria ser o lema daquele espiritualista que realmente está consciente, que cada um de nós pode fazer alguma coisa por si mesmo e pode fazer pelo nosso semelhante, e principalmente pelo nosso semelhante, porque, como diz aqui o Mestre Kutumi em mais uma frase, o homem que não coloca o bem da humanidade acima de seu próprio bem não é digno de se tornar nosso Shela, nosso discípulo. Não é digno de se elevar em conhecimento acima de seu próximo. É esse, caros ouvintes, o ponto que fazem os mestres perante os seus discípulos. Pensar na coletividade, na humanidade, em primeiro lugar. Porque aquele que não vive para servir, caros ouvintes, não serve realmente para viver esta vida espiritual que os mestres, obviamente, reservam aos seus discípulos. Porque o que eles têm em mente é uma civilização mais equânime e, obviamente, lá na frente, uma civilização espiritual. Cada um de nós pode estar a serviço desse progresso que haverá de acontecer na humanidade, desde que nós tenhamos, obviamente, a mira do nosso amor, ou seja, da nossa compaixão, para com o nosso semelhante. E o mestre, deixa eu verificar aqui, a próxima frase é do Mestre Kutumi, onde ele diz o seguinte: compete à magia humanizar nossas naturezas com a compaixão, para toda a humanidade como para todos os seres viventes, em lugar de centralizar e limitar nossas afeições a uma raça predileta. No entanto, poucos de nós, exceto os que conquistaram a negação final de moksha, ou seja, a libertação da roda de nascimentos e mortes, só aqueles que conquistaram a libertação, ouvintes, é que puderam até agora se libertar da influência de suas relações terrenas a ponto de não ser suscetíveis em diversos graus aos prazeres, às emoções e aos interesses mais elevados da jornada comum da humanidade. Isso, obviamente, está num nível muito alto, esse comentário, ouvintes, porque mesmo aqueles que são espiritualistas nasceram em uma ou outra civilização, em uma ou outra etnia, e infelizmente, obviamente, tem predileções com relação à sua cultura, com relação às pessoas, com relação àquela parte do planeta, das civilizações onde ela nasceu. E agora que nós estamos chegando, ouvintes, numa visão global, onde as telecomunicações nos permitem saber quase que instantaneamente o que está acontecendo naquela catástrofe indizível que abalou, por exemplo, o Japão alguns poucos dias atrás. Antigamente isso não acontecia. Então aqueles que viviam aqui nas Américas ou na Europa não sabiam o que acontecia na Ásia, e os asiáticos sequer conheciam o que acontecia, os povos aqui das Américas. Infelizmente, havia essa distância que agora as telecomunicações, a comunicação, os transportes também estão abreviando esse ato, essa distância que existe entre as pessoas, ouvintes. Então, todos nós devemos, na nossa caminhada, tentar praticar, ouvintes, aquele preceito bíblico que diz que a mão direita não deve saber o que a mão esquerda faz. E principalmente quando nós praticamos a caridade, quando nós praticamos a compaixão, nós devemos fazê-la de uma maneira totalmente discreta e sem distinções, ouvintes, ou seja, sem privilégios, porque a nós pode vir uma pessoa sem condições materiais que busca algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, como também pode vir alguma pessoa que tenha muitas posses materiais, mas que não tem ainda conhecimento espiritual, que ainda esteja buscando o caminho. E isso me faz lembrar alguns anos atrás de um dos proprietários de uma das mais famosas livrarias esotéricas aqui de São Paulo, quando lhe foi perguntado que tipo de público que vinha à sua loja comprar livros esotéricos, livros espiritualistas. Ele então dizia que ali entravam pessoas de todas as classes sociais para comprar o mesmo livro, desde um office boy que vinha ali com a sua pastinha debaixo do braço em direção ao banco, até o presidente daquela firma parava o seu carro com o motorista na frente da livraria e entrava ali e comprava a mesma obra. Porque aquele que está na base da pirâmide social, ouvintes, é um ser humano igual àquele que está na ponta, infelizmente, dessa pirâmide socioeconômica, que não está montada de acordo com o que nós realmente somos. Se nós realmente montássemos essa pirâmide de acordo com o que o ser humano é, estariam no topo dessa pirâmide os seres espiritualizados, depois viriam os professores, os instrutores, os médicos, os servidores realmente públicos que auxiliam os outros, e não aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm mais poder político, mais poder econômico, que é, infelizmente, ainda como as coisas se distribuem na humanidade. Então, a compaixão, ouvintes, tem que ser distribuída indistintamente. Essa que é a grande mensagem que os mestres nos deixam. E, por premência do tempo, nós vamos parando por aqui os nossos comentários no dia de hoje, mas vamos retomar amanhã nossos comentários aqui, ouvintes, sobre esta grande virtude da compaixão. E agradeço a compaixão de vocês, ouvintes, por terem paciência de acompanhar aqui o nosso programa, pois todos nós aqui estamos abertos para a nossa espiritualidade. Então convido a todos vocês, ouvintes, para uma vez mais nos unirmos, fazendo a última vibração do nosso programa de hoje. Vamos fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, e focalizar a nossa atenção uma vez mais no ponto dos nossos corações. Sintamos, ouvintes, nosso coração pulsando. Com o poder da nossa mente, visualizemos dentro desse nosso dínamo energético que é o nosso coração. Lá dentro, ouvintes, habita a nossa chispa divina, a grande testemunha de toda a nossa evolução. Visualizemos a luz dessa chispa como uma joia brilhando, cintilando sobre o lótus do nosso coração físico. Que essa luz se expanda por meio da nossa visualização, abarcando todo o nosso corpo. Que essa luz vá além do corpo e se propague diante do nosso caminho, iluminando a nossa evolução, que nós possamos, ouvintes, conseguir praticar o altruísmo e a compaixão nas nossas vidas. Que o nosso mestre interno, que a nossa chispa divina supra a nossa ignorância, vença o nosso egoísmo e assim nós possamos caminhar rumo a uma vida mais harmônica, a uma vida mais espiritualizada. Vamos aproveitar esse momento, ouvintes, para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que a bênção do mestre que eu transmiti nesse exato momento possa se deslocar até os corações de todos vocês, preenchendo o nosso ser com essa energia e despertando a todos nós para que nós possamos praticar esta sabedoria no nosso dia a dia. Nos despedimos aqui, ouvintes, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso e desejando realmente que nós possamos estar aqui nas próximas ocasiões estudando, continuando a estudar esses temas com vocês, sempre no espírito de fraternidade, de abertura espiritual, sempre buscando salientar realmente a espiritualidade que está no coração de todos nós. Vai continuar agora, caros ouvintes, a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Fiquem à vontade aí para programar as suas músicas preferidas. Então voltaremos amanhã com mais uma edição desse programa. A todos nos despedimos com um forte, um caloroso e um fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.